nascidos e criados nos becos da quebrada. Destaque pros maluco louco, com uma quadrada engatilhada, pronto pra fazer mais uma vítima. Na calada da noite é assim que predomina. Isso são fatos que acontecem pelo Brasil afora, seja aqui no GOD, FSB, URJ. É desse tipo, tem muito disso e não é só isso. Vivemos num mundo onde vacilou já toma, o tempo inteiro no desespero, na busca do dinheiro. Um sonho que muitas vezes se torna um pesadelo. E nem tente, nem pense que pode escapar. A chance é muito pouca quando o bicho pegar. Então vai que vai, vai, escolha seu caminho. Mas antes um aviso, cuidado com o destino. Ele pode ser cruel e traiçoeiro. Talvez por ironia te faz dormir mais cedo. Um pensamento negativo no seu subconsciente descontrola e forma bola de neve em sua mente. Se sente embaraçado em tudo que faz. Uma técnica eficaz de se atingir a paz. Olhe pra si mesmo e não fique inseguro. Pense na sua família e mapeia seu futuro. Eu sei que todos querem um futuro bom pra si mesmo, mas se as condições não permitem, será que vira sentar o dedo? O desejo da luxúria ultrapassa os limites. Viver de migalhas eu sei também é muito triste. Os irmãos não desistem, tão no veneno. Olha só, a cada ano que passa continua pior. Aqui, APS, interior goiano, plano bolado, ferro na cinta. Os loucos tão ripando, arriscando a própria vida, formando quadrilha. Um 5-7 e um 12 é o artigo da maioria. No fundão das vilas, churrasco todo dia, mulherada só na alta, cerveja, cocaína. No bolso pacoteiro e no olho a malícia. Esperto com os inimigos e ligeiro com a polícia. Um rolê pela quebrada, não dá nada, bota fé. De ciclone a barreta, Kenny original no pé. Quem vê cresce os olhos, principalmente os línguas soltas. E os moleque mais novo que sonha em viver a vida louca. Só cumprimento é pra quem é, não é pra Loki. Já vi maluco pensar que é forte e sem ver trombar a morte. A sorte é pra quem tem na hora e no lugar exato. Se tem o rabo preso e os ladrão tão no seu vácuo, é melhor se proteger porque lá vem rajada sem falha, como a dinamite que explode e estraçalha. Pois é, pra você ver, pra você ver que não há peça de teatro. A história me mostra que justifica o meio e o começo. Não faz o que é certo, tudo na vida tem um preço. Aqui se faz, aqui se paga, ditado popular. Quem tinha paz e liberdade hoje se encontra lá na CPA, cadeia pública de Anápolis. Enjaulado, tranca fiado, considerado perigo pra sociedade. Já sofremos preconceito, somos discriminado. Imagine com a ficha altos B.O. assinado, considerado marginal por toda a eternidade. Sem caráter, sem respeito, sem dignidade. Eles detentam marca registrada, não conseguem um trampo. A elite não acredita na recuperação do ser humano. Infelizmente essa é a lei, criada pelos canalha. Uma lei que abusa, é suja, tarda e sempre falha. Tiram nossos direitos, nos impedem de progredir. Nos deixam sem perspectiva de vida, mas e aí? Se continuar assim persistindo no erro, eu falo sério, já vejo cemitério enterro. As portas vão se fechar para você, malaco. O seu presente é o seu futuro, se é que entende o meu relato. Não seja a próxima vítima dos que promovem o trauma da sua família, dos seus filhos, da sua própria alma. Se destaque no jornal, no maior sufoco, algemado, cabisbaixo, escondendo o rosto. Nem toda grana do mundo compra sua liberdade, sua vida, sua paz, sua dignidade. No crime não tem final feliz, irmão, creia nisso. Antes que a morte o abrace, antes que tome um chá de sumiço. No mundão quem pode mais, engole quem pode menos. O tambor gira, despertando a ira do Pai Supremo. A lei do cão aqui na terra está se exercendo, e quem segue por ela com certeza tá morrendo. E pra rapaziada de todas as quebradas, eu vou mandar um salve na humilde sem mancada. Existem várias maneiras de se viver a vida. No fim do túnel ainda existe uma saída. Esse é meu ponto de vista, não é opinião. Se não precisa se arriscar, vai em frente então. Só vou orar, pedir pra Deus proteger nós todos, que nos livre do perigo e do fundo do poço, nos dê sabedoria e vida longa pros irmão que vive atrás dos muros na correria do mundão. Pois é, pra você ver, pra você ver que não é peça de teatro. A história me mostra que o crime não é rosas não é fácil. História me mostra que, pois é, história me mostra que, pois é, história me mostra que o crime.